normal é só um song rotineiro. Não sou daqui, terráqueo, sou estrangeiro. Eu venho de longe, onde São Jorge é meu companheiro. Lugar mais observado por todos os maconheiros. Trago lembrança em formato de som, mas song fica crazy em conjunto com o bong. Ouve a voz de um louco que gosta de viajar, roda todos os cantos sem sair do lugar. Eu não vim no disco voador e sim no long play vinil, que faz a conexão Lua, Terra e Brasil. A gravidade lá de cima nunca existiu, mas o grave bota peso e pressão no ar. Crazy song, crazy song, crazy song, crazy. Crazy song, crazy song, crazy song, crazy. Crazy song, crazy song, crazy song, crazy. Mufaya, mufaya, mufaya, Lua. Crazy song, crazy song, crazy song, crazy. Crazy song, crazy song, crazy song, crazy. Crazy song, crazy song, crazy song, crazy. Mufaya, mufaya, mufaya, Lua. Hermano, meu mano, me traz marihuana. Acende essa vela que minha rima te acompanha. De carona com cometas, birita é bereta. Tinta sai pela caneta e preenche o papel. Olhe para o céu, não é água no mato queimado. É a fumaça inspiradora do meu baseado. Levitação, a sensação de ser sempre livre. O dom de quem cobra no rap e não no calibre. Aos viés de loucura, observadores de lua. A todo tibano que só atrai a boa música. Tá tudo aí o que eu trouxe do espaço. Rima chapada entrelaçada no compasso. Crazy song, crazy song, crazy song, crazy. Crazy song, crazy song, crazy song, crazy. Crazy song, crazy song, crazy song, crazy. Mufaya, mufaya, mufaya, Lua. Crazy song, crazy song, crazy song, crazy. Crazy song, crazy song, crazy song, crazy. Crazy song, crazy song, crazy song, crazy. Mufaya, mufaya, mufaya, Lua. Meu pai é o mundo, é a energia, é a luz do sol. É aquele que vem de suflé parado no farol. É o grave do bumbo, é o instalado da caixa. Relaxa, sozinho fico filho da ganância. Não precisa ser do mesmo DNA. Família é quem chega e representa. E não quem tem ponto 40 no ego, na voz e na atitude. Dude, dude, dude.